coração pra galera de direito aí, todo barracão aí. É, já tá ficando chato, né? A encheção de saco, pois é. Prepara que eu já tô na galera de coração de Maria presente. Enquanto cê tá indo, eu tô voltando. E todo esse caminho eu sei de qual. Se não me engano, agora vai me deixar só. O segundo passo é não me atender. O terceiro é se arrepender. Se que dói em mim, eu quero ouvir Feira de Santana cantar aí, vai, vai! Não deixa. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor. Quando eu tiver jogado a chave fora, deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. E quando se der conta já passou. Quando olhar pra trás já foi bom. Engenharia Civil da UF, toda moçada aí, me abraço. Sérgio Donado, vem embora, vem, vem. É, vai ficando chato, né? Aí você sabe, sabe como é que é? Prepara que enquanto segura o trimotor, eu tô voltando. E tô nesse caminho, eu sei de que. A terceira é se arrepender. Se que dói em mim doesse. Canta Feira de Santana, machinho diz aí, vem, vem. O deixa. Bora, Catê. Vai. Quando eu te. O deixa. Deixa mesmo de ser importante. Deixando a gente pra outra hora. E quando se der conta já passou. Quando olhar pra trás já foi embora. Isso é jogo dourado. Bota a mão na cabeça pra não perder o juiz e a rocha.